domingo tem mais Cinecom. A próxima sessão exibirá o filme Feitiço do Tempo, uma comédia romântica que conta a história de um repórter de TV que fica preso nas horas. Não perca! É neste domingo, 29 de março, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. Se chover, a sessão será no auditório da Engenharia Florestal, próximo ao Espaço Itaú. E não se esqueça que a pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Museu da Comunicação e Departamento de Comunicação. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e de Assuntos Comunitários. O escurinho do cinema.